escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Na, na, na, na, na. Faz aí acompanhamento musical. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Retomaremos a emissão dentro de momentos. Telespectadores de rádio e televisão de Portugal, muito bom dia. Bom dia. Bem-vindos a mais uma emissão de Se Bem Me Lembro. Não se bem me lembro, mas podia ser. É a 48ª emissão de Escolhes Tu. Ou escolho eu. Começamos já ao soco, ou como é? Queres? Pode ser. Não, não quero. Tá bem. Hoje é quinta-feira. Tens de dizer, hoje é quinta-feira. Mas o programa vai para a hora daqui a dois dias, 48h56. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto. De 2009 era. Ah, pois, possivelmente. É, está bem. Em 2009 não ouvi a Rádio Antena Web. Tempos tristes da nossa vida. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Pois. Ora bom, hoje começamos com o hino de quem? De onde? Da música de abertura de RDB. Tu já trouxeste aqui uma vez, só que numa versão mais moderna de 1994, quando abria a TV2. Sim, estás a ouvir uma coisa de fundo, eu explico daqui a meia hora, duas, o que é. Uhum. Ora bom, conta lá, faz um alto resumo da semana para tu ficares contente, senão choras. O resumo da semana... Isto é assim, sempre que não faz o resumo da semana, chega ao fim do programa e manda-me pela janela abaixo. Pois janela, e hoje vi outra vez a bicicleta. Isso aconteceu na semana passada, não foi? O quê? Pois foi. Deixei a bicicleta no parque do Leixão, o cão não vai andar a fazer xixi. Não, não. Nas rodas. Mas conta lá que eu vou ver. Por isso é que nós gravamos lá em baixo, porque, bom, o Nuno avisou-me tanto bem, pá, olha, hoje estou chateado, pá, não me, pá, só dormi 40 horas, não dormi 25. Aliás, depois dormi 45. Portanto, pá, hoje não há cá resumos, nem o caraças, hoje não faz resumos nenhum. E eu também. Acho que é com o Beto Sócrates. Ah, pois, já admitei, Roberto Sócrates. Ah, bem, eu não vejo o cão, já há mais de meia hora. Pois, eu também não, há mais de 5 anos. Já não fizeste resumo nenhum e eu já fui honesto, não é, mas já vi. Pronto, pá, o resumo, foi uma semana melhor. Quer dizer, foi uma semana melhor, vamos lá ver. Até segunda-feira nem por isso, porque até segunda-feira ainda dei a recuperar alguns problemas de saúde. Mas está tudo bem. Entretanto, pronto, também tivemos aqui alguns problemas técnicos de terça-feira, até às 3 da tarde. Também doente? Segunda-feira tive, domingo e segunda. Não sabia. Não sabias? Aliás, eu tive sábado, domingo e segunda até. Sábado estiveste lá em baixo comigo. Pois, mas já não estava bem. Ah. É, domingo foi a altura que tive pior, madrugada. Não sabia, não te via desde sábado, nem tu a mim. Pois, já não te via desde há 18 anos para cá, não é? Não é verdade. Mas pronto. Mas assim, foi uma semana melhor, pronto. Isto quer dizer, foi uma semana melhor em termos radiofónicos, foi uma semana, vá, normal, complicada. Porquê? Normal no sentido também, não houve nada de trágico, mas foi uma semana complicada. Isto tem de ser uma semana complicada porque, pronto, como disse, estive doente, não gravei programas praticamente. Terça-feira ficamos com vários problemas técnicos. Os meus auscultadores também foram à vida, portanto, esta semana. Isso é bom. É, no Rádio da Tarde não tinha havido. Olha, mandar a casa abaixo. Foi. São as pereiras ali. Ah, pois é, a meia-dia, está certo. Continua. Pronto, e é isso. Eu quando andava na escola, e tu andaste nas mesmas, ouvias, lembras-te? Eu àquela hora já sabíamos. E nós, aí já só faltam 20 minutos para sair. Que era o intervalo de meio-dia 20, meio-dia 25, lembras? Eu sei, eu lembro. Ah, bons tempos esses. Por acaso. Eu começo a recordar que eu começo já. Ah, continuo. Por acaso, bons tempos, esta escola, bons tempos. Eu estou na área. Quem me dera, voltar a 15 anos. Para mim, melhor do que na universidade. Pois, para mim também. Mas no teu caso... Eu hoje em dia posso dizer que tanta gente que eu conheci na universidade, quer foram da minha, quer sejam da minha turma ou não, quer sejam do meu ano ou não, só um é que entrou lá em casa. E foi no aniversário que tu fez. Pois. Só uma pessoa. Ah, exato. É o exemplo de, das afinidades, das grandes amizades que construíram lá e das grandes pessoas que encontrei. Que bonito, que bonito. É. Fala lá. Falo eu? Não, quem falas tu? Não, o resumo já acabou. Tu? Ah, sim, o resumo já acabou. Esta semana não há resumo de imprensa. É, que é uma tristeza. Olha, morreu o Darius Nunes. O quem? Darius Nunes. Pois, está bem. Ah pá, é o Garrett em John... Em, foi um grande... um compositor que fez, por exemplo, aquela música do... É, o cantor não era bem esse mesmo. É, é isso aí. É o da água. Que é, pá? Escapa lá. É o Jerry Lieber, vi agora. Exatamente. Jerry Lieber. Eu sabia, vês? Pois, claro. E fez também aquela do Elvis. You ain't nothing but a hand down. Surprise, you Pronto, morreu. Agora vamos falar de recordações. E recordar é viver. O que é que tu achas? Só tu e eu. É mais positivo ou negativo recordar um passado positivo que tu tiveste? Mais positivo ou negativo? É mais positivo. Porquê? Porque podes olhar para trás e ver as coisas boas que passaste e às vezes isso. Eu posso, isso. Tu não. Pois. Olha para trás e do que passei não te vê nada. Sim. E. Não, e é assim. Olha, primeiro por um lado fartear bem a recordar. É assim. Yeah. Sim. Por um lado fartear bem a recordar porque. Por um lado fartear bem a recordar porque. Pronto, recorda as coisas boas que passaste. E das duas uma, ou estás bem e isso pode deixar melhor. Aliás, a partida deixa. Ou estás mal e se pode pensar, bem, nem que seja por um momento alegrado com coisas que já passaste. Para as pessoas que têm essa tendência, mas isso não há nada a fazer. É olhar para trás e pensar, epá, olha o ponto que eu já cheguei agora. Onde eu já estive e onde eu estou agora. Há quem possa pensar, e a minha filosofia é essa, bem, eu já passei por aqui uma vez, agora acho que não vai correr bem, mas olha, já passei por isto. Não posso esquecer que, já, que posso vir a passar outra vez. Mas depois queres voltar a esse tempo e não podes e ficas com o vazio dentro de ti, amém? Hoje em dia já se pode voltar a muita coisa. Quando Podes, só não se pode, podes voltar aos tempos de escola? Vais andar outra vez no quinto ano? Não. Oh. Não, mas podes, por exemplo, tentar-te aproximar de pessoas que, pronto, que foram do outro tempo de escola, não é? Isso é verdade. E apesar de não... Assim, se tu voltas a tempo de escola, também há uma coisa. Tu, quando estavas no tempo de escola, não tinhas a experiência que tens agora. Portanto, não irias valorizar da mesma forma. Ou seja, tu podes aproximar pessoas que estiveram no teu tempo de escola e se elas se aproximarem de ti também, mesmo fora da escola, vocês vão poder apreciar de uma outra forma a vida. Recordar juntos aqueles tempos, não é? E apreciar de uma outra forma, valorizar de uma outra forma a presença daquela pessoa. Ah, bem, falaste bem. Queres que eu te bata palmas? Bate lá. Então vamos começar. Mas tu bato eu. Bates tu ou bates meu? Vamos começar estas recordações com tempos de. Agora estava a pensar na escola e no Batman. Nos tempos de RDB, quando na escola primária, calculo que no teu também. O programa Contra Informação era tema de conversa quase diariamente. E então, eu lembro perfeitamente, na altura não percebíamos o que eles... Não percebíamos as ironias. Mas qualquer coisa engraçada, ou sobretudo as músicas, eram comentadas e muitas vezes cantadas. Ainda hoje lembro-me de alguma. Há uma que se destaca que era... É muito giro ser da GNR. É muito giro. Não te lembras dessa? Não. Eles é que usaram lá. O que eu lembro é... Não sei o que, sou um superstar feliz. Isso não me lembro, não viu. E aqui falando sobre o Dr. António Oliveira Salazar, que foi fundador do Estado Novo, dizem que, por exemplo, nunca o país viu maravilha igual. Na altura de Salazar havia sossego e jardins límpidos, era um grande Portugal. Que dizes? Hã? Está mal. 30 Salazares, que eram precisos. Um grande banhagem à RTP, que é a maior televisão de Portugal. Um Salazar em cada esquina é que ficava bem. É o que eles dizem. Damos ouvido aqui um bocado. É o que eles dizem. Pois, é o que eles dizem. Mas tu não concordas. Porque os danados das comunas... a levar como ninguém. Está certo? Ah, pois. Não sei, não sei desse tempo. Cada vez mais ouve-se as pessoas a... Isto já foi há alguns anos. Mas cada vez mais ouve-se as pessoas a dizer que o Salazar fazia muito bem. Hoje em dia. Claro que por um lado sim, por outro não. Não há bela sem senão, não é? Ora, aí está. Isso outra vez. Não há bela sem senão. Quem quer entrar tem que se pôr de joelho no Museu de Salazar. Em Santa Combadão. Sim. Mas é assim... muito sincero. É assim... Não é aquela coisa do... Não é aquela coisa do... Eu falo, vocês ouvem e calam. Não é bem isso. Era necessário um Salazar que dissesse... Eu falo, vocês falam, mas eu não vos digo nenhuma. Durante meio ano, durante um ano, a economia portuguesa... vai andar para a frente, mas andar para a frente mesmo, como não fazia, não é? A economia portuguesa, apesar de tudo, era uma economia segura, não é? Não era como é agora, não é? A partir de agora, isto é assim, vocês banqueiros querem se manifestar, manifestem-se e relinchem para aí, façam as vossas palhaçadas. Pá, a comunicação social quer notificar, quer dizer que há uma formiga que fez não sei o quê, façam a vossa vontade, eu não vos impeço, não vos ligo a nenhuma. Eu sei o que estou a fazer, podem reclamar à vontade, sei o que estou a fazer, tenho uma equipa que está a trabalhar comigo e tudo bem. Pronto. Era isso que tu querias. Era isso que eu queria. Mas não vais ter. Pois não. Vai ser um estalo em vez disso. Au! Não vou ter isso, sabes porquê? Não vou ter um motivo muito simples. Porque neste momento quem manda em Portugal já não é a Angela Merkel. Pronto. Angela Merkel. Ela foi considerada a mulher com mais poder no mundo. Angela Merkel foi destituída. Pronto, o PSD mandou-a embora. Quando o governo caiu, pronto, Angela Merkel foi despedida. Mas pronto, mas depois passou quem passou a governar em Portugal. Não é um, esse é o disfarçado, não é? Mas no fundo quem manda em Portugal são os banqueiros, pronto. É quem manda em Portugal. São os banqueiros. É quem manda em Portugal. E eu não consigo... Então vai para o banqueiro. Arranja alguma... Vai fazer alguma coisa na vida. É. Vou ser trafulha, vou andar a roubar os outros. Sim, parece. Ora, aí está. Epá, a vantagem... A diferença entre ser banqueiro e ser ladrão é que quando és ladrão roubas ao ar livre. E o banqueiro rouba dentro do escritório. Ah, um ladrão é sempre com o ar livre. E, pois está bem, sim, está bem. Não, mas ar livre no sentido de andar nas ruas, pronto. Conhece as pessoas, conhece o povo, não é? Pronto, a diferença é que... É para ti, mas claro, a diferença também é esta, é que um roubo, não é? Um crime cometido por um banqueiro é visto com bons olhos. Um crime cometido por um ladrão, bem, também, não é? Isto também não faz nada, não é? É verdade. Mas então, afinal, não há diferença nenhuma. Ah, que zequinha. É verdade. E então, há vários, há quatro motivos para eu ter escolhido isto. Recordações da escola primária. Recordações de melhores tempos do que os atuais da RDP e da televisão no geral. As conversas entre a gente, entre a canalha, sobre isto. A referência que ainda hoje é atual, o Salazar, mente brilhante. E ainda há um verso daqui... que eu usei numa peça de teatro, igualzinho, um Salazar em cada esquina, só que era com a grande uma Vila Morena. Isto é uma versão, ainda há outro motivo, que isto é uma versão de uma música de quem? Dos Mamonas, não é? Exatamente. Mamonas Assassinas, que também me fazem lembrar a escola primária, pronto, afinal são 5 razões. Porque uma vez, na altura, nós andávamos a primária, quando os Mamonas Assassinas tinham muito bem o seu olho, e quando morreram. E então eu lembro que uma vez... estava no intervalo do almoço e chegaram dois colegas ao meu lado e eu não. Essa é a música dos Mamonas. Ainda não comi ninguém. Sempre soube até hoje, agora não lembro. Sei que dizia alguma coisa, ninguém. E depois um lado fazia assim, toim, toim, toim, e começava no meio do refrão. E começava a saltar lá para o passeio com a mão no rabo, com as duas mãos, toim, toim, toim. Pronto, está bem. E vem lá, eu lembro-me disso. E agora, pronto, por causa disso, vamos ouvir outra informação com uma música chamada São Lazar Mente Brilhante, versão dos Mamonas Assassinas. Como é que chama a música? É uma coisa. Pronto, quem ouvir e conhecer, melhor. Quem não conhecer, que vai a coisa. Passa a conhecer. Vamos ouvir? Vamos ouvir, então. Vamos lá. Toda a informação e coisa de hoje. Yeah, yeah. É a Cabecinha Jardim. Foi aqui, exatamente aqui, que enterraram esse grande estadista que foi no Jeira Salazar. Havia sucesso de jardins limpinhos, e esse sim era um grande fogão. Estou na lista dos grandes portugueses, porque fui um estadista sem igual. Trabalhas à RTP, que é a maior televisão de Portugal. Se lançar em cada esquina, ficava bem. Os braços escuros, não lavar com ninguém. Se lançar em cada esquina, ficava bem. Os braços escuros, ai os braços escuros, não lavar com ninguém. Santa Comadão, que nasceu este nosso Salvador, e mais que grande orgulho para esta nação. O Salazar em cada esquina ficava bem, os danados dos comunas a levar como ninguém. O Salazar em cada esquina ficava bem, os danados dos comunas, ai os danados dos comunas a levar como ninguém. Pontapé, pontapé. Tinha-se como de trabalhar. Isto é melhor que no ginásio. Volta a ver, viva, viva. Salazar, a sua mente brilhante, nunca houve outro igual em todo Portugal. O Salazar em cada esquina ficava bem. Os danados dos comunas a levar como ninguém. O Salazar em cada esquina ficava bem. Os danados dos comunas, ai, os danados dos comunas a levar como ninguém. Vai imenso Portugal inteiro comigo. Venha a mim de festa, festa. Olá, estamos de volta. Estamos de volta. Sabes que eu tenho gostado especialmente dos últimos 4 da música. Já sei qual é que é a minha escolha. 91 e 92, amanhã. Ontem! Pois, o programa sobre 1993. Ah, é bom recordar assim os êxitos. Coisa. Olê! Ai! Já acabou. Continua. De Vila Nova de Gaia até Vila Nova de Gaia, não é? Fala lá da tua música. Minha música era. Fazer um telefonema importante a uma da tarde para o Sócrates. Ah, tá bem. Para Paris. Bem, é assim. Como é que ia dizer? Esta música não, é, não corresponde totalmente à tua em termos de género. Até nos cortes, acabou. Escolhe outra. Mas corresponde em termos de. De história, digamos assim. Então já podes escolher. Então a música é a canção do beijinho. Ah, Manuel, tu não sabes como estou. Já sei. Ah, Manuel, posso dizer... Vou dizer de maneira. Não é geneira, mas pronto. Ah, Manuel, ou aqueles meus dois amigos que me apareceram... Aqueles dois amigos que me apareceram lá nos tempos da primária. Ah, não, Alfonso. Ah, Manuel, tu não sabes como estou. Tenho um alfinete espetado no cu. E o outro lá, tem, tem, tem, tem. Mas é que conta tinha o alfinete. Ah, isto tínhamos para aí 9 anos, o quê? isso. Lembrei-me agora. É, enfim. Ah, bem, verdade. Bons tempos, sabes bem que a gente criava essas letras muito criativas. Quer dizer, eu falo na canção do beijinho e ele lembra. E mais lembrar o nome. Tá bem, tá, está bonito, está bonito. Então vá lá. Não dou. Tu és tão linda. Pois sou. Dá-me um beijinho. Não dou. Interesseira, foragida, ignorante, foragida, és a miúda, mas palerma que uma vez já vi, porque raio que tu queres os beijinhos só para ti. Ora, dá cá um sim, porque é que escolhas um beijinho? Queres um beijinho? Agora não. Em off, em off. Em off também não. Olha, está uma rapariga jeitosa no fundo. Queres ela? Da Sofia Alves. Ah, está bem. Quando ela ainda tinha 20 anos. A vida e ela. Amém. E ao amor. E ao amor. É, veja, isto é beijinhos, amor, é... Fala lá do Herman. Pronto. Então é assim. Escolhi esta música porquê? Uma vez, em 1992, deram uma cassete, uma fita magnética áudio, com 6 músicas, 3 de cada lado. Um EP em formato cassete. Pronto. Uma dessas músicas era a canção do beijinho, que era a que fechava o lado A dessa cassete. Quais eram as outras? As outras? A primeira era Recordar e Viver, e isto lado A. E a segunda era o Trio Admira com... A Mel Noivado. Exatamente. Pronto. E depois, do outro lado, tinha primeiro a Tonisha, com o Zumba na Caneca. Depois o... Pá, não é Mário Branco? José Mário Branco? Não sei, aquele não é nada para ninguém. Sim, José Mário Branco. E depois... Não, era... não é nada para ninguém, é o Mário Mata. Diz? José, não é era nada Mário Mata, Mário Mata. É isso, é isso. E depois, a terceira música, era Os Meninos à Volta da Fogueira do Paulo Carvalho. Paulo Carvalho, Meninos do Uambo. Isso. Foi o que eu disse. Pronto. De quem canta o Recordar e Viver? O Espadinha. Isso. E tu lembras dessas músicas, dessa cassete há 19 anos? Eu adorava essa cassete. Como é que chamava? Não sabes? Não sei, isso é que não sei. Olha o Pedro Barroso. Adorei essa cassete. Mas sei que tinha... Sabes, uma coisa que eu achava muito engraçada nessa cassete e outras que eu tinha... Era... Eu não sei se estás recordado dessas coisas. Isso, depois deixa-me dizer assim, mas alguma altura grande... Que era... E nas cassetes mais antigas isso ainda se via, que era a fita, a meio, não sei se estás a ver, tipo, tinha aquele, antes as capas, as caixas das cassetes eram opacas, acho que era tipo, tinha o rolo da fita, não é? E depois tinha à volta aquele, o plástico, envolver a fita. O plástico da cassete? Está aí alguma cassete? Tens aí a ver. Está uma cassete. Tens aqui uma caçada. Pronto. Então, vamos lá. Esta não é assim. Tem a fita, não é? Tem ali embaixo. E tem o plástico envolver. Pronto. Sim. Antes, as cassetes tinham este lado e este lado abertos. Tu, se quisesses... Não me lembro disso. Aqui havia buraco, aqui no meio. Aqui no meio havia. Não me lembro disso. Se houver para algo mais antiga... Filosofia dessa em primeiro. Sim. Se houver para algo mais antiga... Vai falando. Ainda há de reparar. Uma coisa que eu na altura fazia, que não se podia fazer, como é lógico, mas eu fazia, achava engraçado apertar, mesmo que ligeiramente, a fita. Achava engraçado. E essa cassete tinha... Mas não estragava. Mas também no número estava com força. Era o teu divertimento. Não, não estava com força. Era só uma coisa que uma vez fiz. Já conto. Pronto, e então eu essa cassete foi amortecida em 92. E eu gostava mesmo muito dessa cassete. Então ouvia muitas vezes. Ouvias muitas vezes. E pronto, e assim... Essa música especialmente eu achava piada. Foi a música que mais me ficou na... Olha, ficaram todas, mas foi a música que mais me ficou na cabeça. Foi essa. E então, pronto, é assim. Apesar de não ter nada a ver com a música de contar informação em termos de género, mas tem a ver com termos de memória, porque recorda-me os meus tempos de primária. E de gozo. Sim. Não é todo sem buraco. O contar informação também era uma sátira. Peraí, aqui embaixo. Ai, não mais. O conto de informação é uma sátira e o Aaron José também gostava do gozo. E tem algumas certamente que são assim, das mais antigas. Ah, bem. Aqui não tem. Deixa cá ver já agora. Não tem nenhuma, pá. trabalho. Já agora, onde é que eu tenho aqui as minhas cassetezinhas? Pois já não estou aqui. Pois. Tem uma cassete do Zé Cabra. Pois tenho. Mas o Zé Cabra não tem, já é muito recente, já não tem esse. Quem vai ver isso? Sabes que a hora do Quem vai ver isso é capaz de ter a insónia, talvez tenha. Não. Não tem nada, pá. Estás a inventar. Há uma coisa muito engraçada. Sim. Olha, está aqui uma. Vês? Pega lá. Ora, precisamente, é mesmo isso. Esta parte aqui. Que é giro, tem um buraco no meio. É. Ah, mas não faças com muita força, senão não dá cabo do mágico. Não, acaba... eu sei. De um lado e do outro. Eu sei, pois é. Tu divertias-te a meter aqui o dedo. Essa é bem engraçada. Vou deixar assim sim. Às vezes nem era. Eu não chegava a apertar, eu às vezes chegava só a sentir, mas achava engraçado. E sabemos que havia uma outra que achava muito engraçada, que era. Eu uma vez fui a um espetáculo. Na inexistente agora, na existente APDL, pelo menos aqui em Vila Nova de Gaia já não existe. Que é. Era um o quê? O que é que já não existe? APDL. Ah, existe um lixo. Pronto. Era do. Eu fui fazer um concerto de Marco Paulo e ele ofereceu-me uma cassete. Com 5 músicas dele. Ah, não. Como tu sabes, parecia Marco Paulo, mas não é. É Simone de Oliveira, Marco Paulo. É igualzinho. Por acaso cantaram juntos em 1907. A canção do Something Stupid. É isso aí, como é que sabes? Porque eu tenho essa música. Essa cassete, como tu agora viste, aqueles coisinhos onde se encaixa a cassete no leitor são redondas. Sim. Aquelas eram quadradas. Foi a única cassete que eu encontrei até hoje assim. A cassete era igual, inclusive já não tinha aquele buraquinho no meio. Rádio Antena é a número 1. Sim. Ah, já vi, escreveu-me. Não, ligou-se. Ah. Pronto, e é isso. Bons tempos. Bons tempos, sim. Pronto, então cá está. Recordo-me dessa música, recordo-me dos meus tempos de infância. De quando era também uma criança feliz. Pronto, olha, por exemplo... Lembro-me da... Ah, não, isso não. Ah, não, isso não. Podes cantar a versão do Henrique Vilar. A versão. Ah, não, desculpa. Original. Pois, original. Tá bem, já percebi a tua história. Pronto. Já te perdoo. E é isso. E depois eu dou-me um abraço. Um abraço, que é. Canção do abraço. Vamos ouvir o Emanzinho. Isto é que é de 1984, 6? Vai, o pai é 84. Mas olha, uma, é 84, 85 e meio. Olha uma coisa. Não tem o Casino Royal dele na memória. Sim. Agora sabe acrescentar uma coisa. O Benfica não vai jogar com o Milão, nem com o Lyon, nem com o Shakhtar, nem com o Valencia, nem com o Real, não sei o que é Marseille. Ah, sim senhor. Dizia eu então uma coisa que é. Não, sabe mesmo o que eu disse? Há pouco falaste no passado e se recordar o passado faz bem, não faz bem. Olha, a mim faz-me. Recordo o passado e pensei, pá, que pena já não ter aquela união familiar que tinha, que pena já não ter aquela ingenuidade que eu tinha. Mas ainda tens a 19 cassetes de vídeo? Também já não os tenho. Ah, não? Não, quer dizer, ficaram lá em casa do meu pai, mas coitadinhos já devem estar, enfim. Tristeza, isso é uma rúbrica. Vou buscar ao teu pai. É, mas uma coisa que é, que bom, que alegria, eu ter passado por essas experiências, poder recordá-las e ter coisas para contar aos meus filhos quando estiver, se eu estiver, que bom ter passado por isso. É uma forma positiva de encarar as coisas. Dizia ali na SIC Notícias, sorteio está marcado para as 16h45 no Fórum Grimaldi, no Mónaco. E deve durar cerca de... Acabava aí a frase. Ah, percebeste? É bom. Se a gente não tem olhinhos, até tu vês o meu pequeno. Vamos lá ouvir recordações. Hoje estamos virados para isso. Hermen José vai interpretar a canção do Beijinho. Mua-mua. Ai, rapariga, tu só dizes disparates. E tanta asneira, que para tirar tanta asneira não chegam sem alicates. Mas tu não sabes, que isso de dar um beijinho já é um costume antigo. Oh, quem te disse, que lá por dares um beijinho tinhas de casar comigo. Oh, chega cá. Não vou. Tu és tão linda. Pois sou. Dá-me beijinho. Não dou.

Oscar Palhinho. Quem é que tem um Oscar? Não é como os 3-1. Quer dizer, dois deles sem querer, mas está bem. Mas a enviada foi lá, não sei quem, porque só se via aqui e ali alguma atividade, porque os jogadores que entraram mais tarde, que não começaram desde o princípio, e o Oscar Palhinho. Marcou o golo logo aos 4 minutos. Foi. O Mika, se tivesse ficado mais 15 minutos sem sofrer, bateu o recorde de tempo seguido sem sofrer um golo, minutos seguidos. Uhum. Quer dizer, já bateu o recorde de ficar 6 jogos seguidos no Mundial sem sofrer golo. Exato. Mas ele bateu o recorde absoluto de minutos seguidos um guarda-redes sem sofrer golo em Mundiais. Olha, acabou. Perderam paciência. E depois inventaram que o Danilo tinha conquistado a bola de bronze. O terceiro melhor jogador do torneio. É sério? Eu contactei a FIFA e eles ligaram que eu tinha visto na FIFA que só um mexicano, Jorge Henriquez, tinha ganho, tinha ficado no terceiro lugar. E cá, todos os órgãos de comunicação social dizem que é o Jorge Henriquez e o Danilo. Mas a FIFA já ontem confirmou-me que tinha sido só um mexicano, o Danilo não ganhou nada. Pronto? É isso. É. Agora, tens razão quando tu dizes que é fazer desporto antena, a quantidade de coisas de falsa informação que encontravas. Vamos cantar! Olha aí o vagabundo que nada tem. Tem. E leva o sol na algibeira. Veira. A segunda música é de Paco Bandeira. Eira. Faz-me reportar os meus tempos. Continua. Diz lá, vai ser. Continua. Lá porque estás a rir da bandeira. A bandeira, coisa na tinteira, não sei o que, mais eira, e beira, e tinteira. Vem em cima de si sem dó. Exatamente. Já acabou a festa? Já. Mais uma vez vais-me reportar aos meus tempos de infância. Neste caso, uma novela que ainda há 5 minutos estava a dar aqui na RTP Memória, mas o quadro atrasa esta porcaria toda e então já não posso colocar o som de fundo enquanto estou a falar dessa novela, chamada Filhos do Vento. Até me assustaste. Hã? O Herman mostrou, eu para a semana mostrou a versão que o Herman fez. Já que falam, olha, podia ter-se fundido com isso, não era? Ah, tem toda a lógica. Pois, eu vou escolher uma novela retirada, uma música retirada da novela Filhos do Vento, porque o Herman gozou com Filhos do Vento e então como ao ar. O Carlos escolheu uma música do Herman é por causa disso. Tá bem. Tá feito. Não, não é nada. Vai-me recordar a minha tempos de infância e além disso, vou trazer aqui um senhor que eu acho que ou só trouxemos uma vez com a Torneira dos 40 ou nunca trouxemos. Mas acho que a Torneira dos 40 já passou aqui. Eu acho que não. Realmente já. Um grande senhor para mim da música nacional e que tem pinta nas suas melodias que é o Paco Bandeira. Era. Vai ter ao caraças. Então eu estou a dizer Paco Bandeira porque é a melhor passar dele. Sim. Era! Um bar de alterno, Miguelzinho. Ah, está bem. Foi para uma casa de alterno e despediu-se. Terminava o Jerry Lieber, lembrei-me agora. Ele também fez o Shane Ross. Então, o Paco Bandeira traz uma música que eu acho que fala de uma coisa séria, uma melodia bonita que os ouvintes vão poder perceber se daqui a pouco, sobre vagabundo. Bundo. Vagabundos que nada têm e o que é que levam num voo, se na algibeira? O sol. A única coisa que eles levam e andam pela noite e dormem à soalheira e quando acorda de manhã, reparem este Paco Bandeira maior, ele quando acorda de manhã, tonto de luz. Estás a perceber o tonto de luz. Uhum. Quem roubou o som que vai tão alto, disse ele. E os senhores rosnam. Que grande bebedeira. Os senhores muito sérios, diz ele. Bom, traz tema bonito, recordas nos infantes e recorda a novela que eu vou-te contar. Se já contei, faz conta que vais ficar muito surpreendido se eu repetir a história. Os Filhos do Vento foi baseado em termos de família e relação nos maias. Porque há o Carlos, que é irmão, que namora com a irmã e não sabe. O pai do Carlos é o Pedro. Tem a impressão que alguém que vai bater. Porquê? Quando a história. O pai do Pedro. Não pode contar o fim da história, resto. O pai do Pedro era o Afonso e tal. Henriques? Ah, o Afonso Vieira, que não lembra, é o Afonso da Maia. Só faltava a namorada do Carlos, que aqui não é o Carlos, é o Lionel. Mas é a mesma coisa, porque é filho do Pedro, é neto do Afonso. E só faltava a namorada, em vez de chamar a Cristina, chamasse Maria Eduarda. Mas isso era dar muitas vistas, não achas? Pois, era muito bonito. Já apareceu o Zé Pelágio. Já agora chamava-se Cristina Monforte. Confrontos na Grécia. Adeptos olimpiacos revoltados, está bem, com a descida da divisão. Com a descida da equipa à 4ª divisão. Ah! Olimpiacos vão, o Corrupção na Grécia, eles foram despromovidos até à 4ª divisão. Não sabias? Sabes nada. Olimpiacos? Não, o outro, não é o de Atenas, o outro, Volos. É o outro Olimpiacos. Ah! Estava na 1ª divisão, mas foi para outra. E então. Estavam dois Olimpiacos na 1ª divisão? Ah, tu não sabes nada, rapaz. Parece que vamos andar ao soco. Estavam dois Olimpiacos na 1ª divisão da Grécia? Ah, está bom, e agora? Não. O que é que eu disse? Exatamente. Pronto. Tá bem. Com essa educação nos pedimos. Vamos ouvir o Paco Bandeira. Olá, desculpa mais alguma. Estava a falar dos Filhos do Vento. Não, eu que já vi, já sei o que é que vai dizer a seguir. O pior. Está bem? E com este nome, um livro foi mal comprado pela editora. No outro dia, uma rapariga que eu conheço, que vai agora passar para o 11º ano, que já falei dela aqui quando não fez anos, há um mês, contou-me, está por cá, o dia é hoje, 25, faz a meia um mês. Olha, já vou na página 7 e tal. Não me contes o fim. Já te contei isto? Não. Não me contes o fim dos maias. Estava a falar dos maias. Estão a ir agora nas férias, para começar as aulas, já está tudo em ordem. Não me contes o fim. Eu, claro, não vou contar, já te disse no outro dia, até para não veres o Filho do Vento, que está a dar na RTP Memória, porque a história é um bocado baseada e assim tu vais perceber. Se associares os nomes vais perceber, por isso até te aconselhei não ver, não te lembras. Por isso não vejas, e eu sei que é chato estar a contar uma história de algo que estamos a ver ou a ler a meio, já sabemos o fim, não tem tanta piada, é como nas séries, ou não é um filme. Aliás, tal como é chato dizer-te que no fim o Carlos da Maia vai suicidar-se por causa do avô que se espetou quando tomou uma cadeira e ele por causa disso morre. E ela: não falo mais para ti! Não falo mais para ti! Não traga-me o fim! Eu desconfio, quando ela chegar ao fim, vai chegar a alguma página e vira-se para a mãe: ai, faltou aqui páginas no teu livro. Falta o fim da história que o Nuno me contou. Ainda estou à espera desse momento daqui a uns tempos. Bah, se ela ouvir o programa já percebe que estás a brincar, não é? Mas ela não quer lançar nem para os lados de tangil na internet. Se não há, então faz. Pronto, e então mais uma recuperação. Segunda hoje minha, terceira no geral. Antes do intervalo, o Paco Bandeira vai cantar Sol do Mendigo. Igor. Olhai o vagabundo que nada tem e leva o sol na algibeira. Quando a noite vem, pendura o sol na beira de um valado e dorme toda a noite à soalheira. Olhai o vagabundo que nada tem e leva o sol na algibeira. Quando a noite vem, pendura o sol na beira de um valado e dorme toda a noite à soalheira. Pela manhã acorda tonto de luz, vai ao povoado e grita:

um livro chamado Inês. Oh, chamava-se Mimi, não é? Tem que usar aqui. Bah, é. Bem, isto é uma história de amor. Meu pai gosta, tens de dizer que é essa música, meu pai. Que ele gosta muito dessa música. Tem lá em LP. Dos grandes. Pronto. Não, nós aqui não vamos ouvir a versão de LP. Nós aqui vamos ouvir a versão de. Nós aqui vamos ouvir a versão de CD. Que foi gravada mais tarde. Ou seja, não estou a falar daquela que foi gravada nos anos 70, mas sendo que foi gravada em 2004, se não estou em erro. Ou 2010. Bom. Isto é uma história de amor, não chega a tanto, mas. Vou fazer uma coisa, por acaso nesta semana me aconselharam a não fazer. Um beijinho. Não, vou fazer uma coisa que é, no fundo... Me aconselharam, mas pronto, por segurança minha, não por mais nada. Pronto, e então, eu... Pronto, mas aqui é inevitável, vou ter que referir o nome, até porque a música eu refere. Inês. Exatamente. Alguém que marcou muito a minha vida. E a minha. Que me não há é mesmo. Que me há de marcar sempre na minha vida. Em 7 anos só lamento estar com ela, lamento só ter estado com ela uma única vez e nas circunstâncias que foi, pronto. Foi em trabalho, pronto. Enfim, podem ser piores, mas pessoas também não foram. Pronto, e de facto tenho muitas saudades, pronto. E é inevitável. Sabes que eu escolhi esta música por dois motivos e um deles é este, porque de facto é uma pessoa que marcou muito, pronto. Que eu gostei muito de conhecer e que acho que vão passar 50 anos e eu vou dizer. Que saudades que eu tenho desta pessoa. Não no sentido, não estou a dizer que vou ficar sem ela durante 50 anos, não é isso, mas porque me deu de facto muito prazer conhecê-la. Marcou-te? Marcou-me para a minha vida mesmo. É uma pessoa que eu tenho a certeza que me vou orgulhar de cada vitória que ela conseguir, mesmo que, nunca saiba, mesmo que não saiba por ela. Que ela consiga. Que ela venha a conseguir. Muito bem. Pronto, e é isso. O outro motivo foi porque uma vez eu passei esta música na Hora Zero e recebi um comentário de um ouvinte, já foi para há quase um ano, recebi um comentário de um ouvinte a dizer que era inadmissível passarmos uma música daquelas. Porquê? Porque aquilo era uma subestimação à mulher, tornar a mulher uma coisa submissa a um objeto, um livro chamado Inês, um objeto que era uma coisa inadmissível. Como é que nós podíamos passar? E com todo o respeito ao ouvinte que estiver a ouvir, não te respondi, porque a música não tem nada a ver com isso, é apenas uma analogia entre um livro e uma pessoa, porque o escritor, não sei se foi ele que escreveu a música, mas o intérprete, mas o intérprete entende cada pessoa como um livro. E foi com esse objetivo que escreveu, não no sentido de dizer que a mulher era um objeto, em coisa do género. É como ele diz, a mulher é como um livro, antes de se folhear tem beleza, tem doçura. Pois. Percebes? Depois de se folhear, o livro não presta mais, percebes? E foi por aí... Como é que é a música? Está-me a falhar, eu não ouvia isto. A mulher é como um livro... Não, eu tive um livro tão lindo. Um livro chamado... Canta lá, eu tive um livro. O refrão, pá! Estou a tentar lá chegar. Mas não vou olhar. Mas depois um livro lido. O livro não presta mais. A não ser que haja motivos que faça voltar atrás. A não ser que haja motivo que faça. Eu tive um livro tão lindo. Um livro que tem tanta vez. Ah! Um livro que me roubaram. Um livro chamado Inês. E pronto, tu ficou com vontade, mas se eu explicasse depois coisa. Que, pois não sei se sou. Depois não respondeu, não passou de volta, mas não sei se. Ficou esclarecida. Pronto, não sei se ficou esclarecida, era um homem. Oh, horrível. O que não deixa de ser curioso, ainda assim, até é bom que hajam homens a preocupar-se com as mulheres neste sentido. Isso é bom. Mas pronto, e, ou seja, é uma música que ficou. E as páginas desse livro já não voltarei a ler. Ah, é só o que estavas a dizer um bocado sobre Inês. Talvez não volte a ter contacto. Também. Esse livro que adoro tem. Ai, não, já não é. Pois, é o que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer. Esta é uma história de mão, não chega a tanto. Não chega a tanto. Mas é. Ou seja, é no fundo um livro chamado Inês, porque foi um livro, apesar de noutra perspectiva, foi um livro que eu gostei muito de ler. Nunca cheguei ao fim do livro, digamos assim, porque não posso dizer que não presta mais. É um livro que eu continuo curioso por continuar a ler, digamos assim. E pronto, infelizmente esse acesso agora está muito difícil, apesar de geograficamente até estar bastante facilitado, mas enfim, já... E depois também sabes, lembrei-me muito, pronto, de algumas pessoas no... Isto é engraçado, porque eu lembro-me muito de algumas pessoas da escola na semana passada, nessa semana também, pronto, embora estas recordações já foram mais... Já tenham sido, embora essas já não é já foram, embora essas já tenham, sim. Pronto, embora essas já tenham mais... O Gaddafi está vivo ou morto? Está morto. Está bem, continua. Pronto, embora essas já tenham foram mais... pronto, mais ou menos, digamos assim. Mas também lembro-me muito destas pessoas da escola, e eu não deixo de ser curioso, hoje estamos a falar da escola... Eu não estou a falar da escola. Tu vais já perceber porque é que eu estou a falar das recordações. É. Anda lá, continua. É, pronto, acabaste. São esses dois motivos. Vamos à bandeira do Paco. Vamos lá. Já aqui está. Já pensaste se no sábado mostram imagens, ou sexta, mostram imagens do Gaddafi morto e depois ouvem e pensam, como é que o Carlos adivinhou na quinta-feira que ele estava morto? Será que foi ele que o matou? Ou será que eles são uns intrusões e gravaram no sábado? Não, isto é quinta-feira. Isto é quinta-feira. Para provar isso, o Benfica ganhou qualquer? Otventa. Mas ainda não sei de entre Sporting, Braga Nacional e Guimarães quem é que vai passar logo à noite. Está bem? Faz conta. Bom. Peraí. Ele sabe. Não, eu sei, quer dizer, eu vou-vos dar... Não, eu vou-vos dar uma prova de como... Vou-vos dar uma prova de como... nós estamos a gravar na quinta-feira. O Sporting passou. Pronto. Mas, também se não passa contar aqueles morcões. Tinha mais lógico se o Guimarães passou contra o Atlético de Madrid. Depois ainda... de ter perdido 2-0, um bocado. Mas isso ainda há alguma possibilidade. Ah, é. Sobretudo se o Falcão jogar, nem sei se está com um bocado. O Nacional também deu alguma possibilidade. O Sporting está igual ao Braga Nacional, ficou 0-0 no primeiro jogo. Ah, bem, mas o Nacional e o Braga estão numa fase, digamos, mais positiva que o Sporting. Sabe nada por tudo isso. Portanto, pronto, vamos à bandeira do Paco. Já sabem que, pronto, que o Sporting... Porque já sabem que o Paco canta à quinta-feira no bar de Tapumaqui. E das duas, uma. Das duas, uma. Ou, bem. Olha, este até acertou. Ele disse que o Sporting ia... Aliás, este falhou. Disse que o Sporting ia passar e o Sporting não passou. Pronto, ou seja, gravaram mesmo na quinta-feira. Olha, se o Sporting passar, já... Olha este. A pensar que o Sporting não ia passar, já a ver se mandava aí umas bocas. Lixou-se, passou, afinal gravaram na quinta-feira. É o que interessa, pronto. És inteligente. Vamos à bandeira do Paco. Vamos lá então. Paquito, dá-me a tua bandeira. Com... Como é que chama? Um livro chamado Inês. Tu inspiraste, está bem, Inês. A mulher é como um livro antes de se folhear. Tem beleza, tem doçura, que mistério tem no olhar. Mas depois do livro lido, o livro não presta mais. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. Eu tive um livro tão lindo, livro que li tanta vez, um livro que me roubaram, um livro chamado Inês. E as páginas desse livro já não voltarei a ler, porque esse livro que adoro tem por dono um outro ser. Porque esse livro que adoro tem por dono um outro ser. Li tantos livros na vida, cada livro é uma lição. São livros que não me importam, livros em segunda mão. Mas esse livro que eu amo e a outro ser faz feliz, que não se esqueça jamais que foi o primeiro que eu li. Que não se esqueça jamais que foi o primeiro que eu li. ontem à noite falei de ti. Ontem à noite ou na quarta-feira à noite? Quarta-feira à noite, falei de ti. Por causa do Storyteller. Se não estivesse lá, mas tivesse também lá o teu irmão, exatamente, não sei quem. Lá aquele homem que estava lá a cantar. Porque chegaste ao fim e a primeira coisa que tu... O outro que o teu irmão disse, sim, ao cantor que estava lá, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras coisas que o teu irmão disse ao cantor que estava lá era que o José Malhou ia processar se eu visse uma das minhas músicas baseada na Marcoense, lembras? Ah, lembro. Música que ainda hoje não vou saber qual é, que nunca ouvi, nunca mostraste, mas sabe. Não vai mostrar agora que eu estou a ouvir o Gaddafi. Está bem. E então, sabes porquê? Porque voltei a falar com o Marcoense, passado tanto tempo. Ah, é? A inspiração daquela música. Ah, sim senhor. Vai para a Espanha, para o ano. E... Já viste? Agora. E agora? É vida. Pois, é morto. Queres estar aqui a tirar o som do microfone? Não, porque eu não quero ouvir agora a música do Zé Melhor. Quero ouvir com atenção noutro tempo, noutra altura. Está bem. Agora estou a falar sobre... Então daqui um bocadinho eu mostro. Um livro chamado E Não Me Mostras Que Já É Tarde Para Ir Almoçar. Ah, tá. Para ir lanchar, às 6. Sim, pois, às 6. E então, a gente coisa. A gente coisa. Sabe, mais um título para a música do Quimba Reinos ou assim. Inspiraste o que eu ia dizer antes da música. Há um livro chamado Inês. Nunca tinha associado essa música à Inês que tu sabes que eu estou a falar. E então um dia deste vou pegar e tenho falado muito com ela, vou dizer coisa. Posso? Pode. Obrigado. A música não é tua também, tipo, não deixaste. Ora bom, agora vou explicar duas coisas. Primeiro. Olha, é para isso. Ah, ainda não vais. Desculpa explicar. Lá, eu estava aqui a pensar. Mesmo eu estava aqui a pensar. Depois eu tenho off. Depois eu tenho off. Estavas a pensar? Já pensaste? Já. O som que estivemos a ouvir durante a maioria deste programa, som de fundo, é de um programa chamado A Conversa da RTP Memória, que foi para o ar no dia 22 de agosto de 2011. Ora bom, a emissão que eu vi não foi às 7 da tarde, como as pessoas normais veem, como eu sou normal, vi às 2 da manhã, hoje 23, sim, às 2 da manhã já do dia 23 de agosto. Convidado, Miguel Dias. Sabes quem é? Miguel Dias? Não é estranho. Para já é este que está a falar. Se é o pai de um colega meu. Oh. Cadê que e é este que está a cantar? Ah, já sei. Já sei. Não sabia que se chamava Miguel Dias. Sabe quem é? Estava em teatros musicais, já foi apresentado na televisão, participou em programas de televisão também. Ora bom, a entrevista dele, não vi tudo. Eu depois tive pena não ter visto de início. Foi inspiradora. E ele falou de música, falou de teatro, falou de revés nas vidas profissionais, de como é a vida de um ator. Fez o seu trajeto, falou muito na família também, na inspiração para o teatro dele foi o avô. E há ali coisas que ele disse, por exemplo, ele soube o teatro amador, o teatro profissional, e tu já andaste num deles, já sabes como é. O teatro, ele é ensinador no grupo da Academia de Santo Amaro, não sei o quê. E ele, sempre que tem uma peça, ele diz que contou que é muito exigente, vai contar isto mais à frente, agora não vai ficar para ouvir, que ele fica sempre à espera que seja uma peça de teatro feita por amadores, mas a nível profissional, com qualidade, percebes? Uhum. É uma peça de teatro que é feita por amadores, não é o teatro que é amador, estás a perceber? Exato. Mas ele quer a qualidade daquilo. É exigente, é ele que escreve, é ele que compõe as músicas para as peças dele e tem gosto também muito no teatro amador e gosta de ver coisas. Quem é que ele faz lembrar? Eu. E eu ouvia do que ele dizia, ele falou, este homem parece eu a falar. E outra coisa que ele disse, tais as coincidências. E ele disse assim, eu ano sim, ano não... escrevo uma peça para lá para o grupo. Igualzinho a mim. Fiz uma peça de 2004, 2006, 2008. Está visto? E então ele é... É a maneira de ele falar. E o que eu ia contar há um bocado. Quando ele disse ao pai que sim, que ia deixar a universidade para se dedicar ao mundo da música, o pai virou-se para ele e disse... Tens noção do quanto vais ganhar por mês. E ele, não. Então está bem, era só para saber. Pronto, mas isso, mas esse é o filho e para a música na mesa. Também nisto, eu achei parecido comigo, porque ele não gosta de música, e vim a descobrir, se calhar já sabia, mas já me tinha esquecido. Lembra-se dos Mercúrio Cromos? Era este vocalista deles. Pois. Aos 21 anos, cantar aqui ao... o grupo deles e grandes músicas, como é que vamos ouvir de seguida. Ele ao menos tem a noção que não eram grandes cantores, não eram grandes músicos, mas faziam aquilo de, genuinamente, percebes? Aquilo que eles mostravam era aquilo. E eles em pouco tempo foram um grande sucesso, começaram a ser um grande sucesso em todos os bares de Lisboa de grande música ao vivo, que eram na altura, onde havia muita música ao vivo, saltaram para a televisão e foram quase 2 anos a fazer digressão por Portugal todo, e ele contou que fizeram 80 e tal espetáculos num ano. No 95, acho eu, não sei. Olha, está a falar do teatro agora. E entregar por paixão. E depois estive aqui com atenção às coisas que tu escreves e da maneira como tu escreves, há aqui uma tentativa de ser diferente, não cair no óbvio. Outra vez parecida comigo. E segue este meu conselho, nunca facilites. O Henrique Santana dizia uma coisa muito engraçada. Olha, muito que deu num parabéns ao Herman, que houve uma altura que a revista, a frase que eu vou dizer, eu sei que isto não se diz em televisão, mas a verdade é que o Henrique Santana dizia isto, que um texto com uma porra no fim e uma merda a sair, uma porra no início e uma merda a sair, funcionava sempre. Outra coisa que eu comecei a rir e até falei sozinho e disse, e é verdade, no teatro de revista, quando vai o pubinho, vê, sabes? Nem podem até nem perceber nem ouvir o que eles dizem no meio, mas se disser no fim e no início, há anos que eu digo isto, que eu comento isto. Eu acho piada na My Fair Lady. Foi protagonista. Aquela. Ai, que susto repugnante, e não sei o que, não sei o que mais. Não sei o que, depois há uma altura, há uma que diz poga. E ele, poga? Que palavra, não sei o que e tal. Não sei o que, o que é porra, não sei o que é. Ele gosta de, gosta de ter conteúdo, gosta de escrever diferente e não cai no óbvio. Eu lembro que a primeira vez que o meu avô me perguntou uma opinião sobre um texto dele para teatro, que já foi há 8 anos, não sei. E ele, então, não quer que achasse? Está-me a perguntar, sim, quero saber a tua opinião. Isto eu tinha 16 anos ou 15, não sei. Acho que tem asneiras a mais. Foi logo a primeira coisa que eu digo. Enquanto não é preciso, há coisas que não é preciso dizer os palavrões para as pessoas perceberem. Mas pronto, quando se diz, é que é. Pronto, eu gostei tanto do homem que passou a ser, além de Herman José, Rui Unas, Jogueiras, Gonçalo Waddington e, sobretudo, o homem, o grande rei e João Isidro. Juntou-se ao grupo das pessoas que eu gostava de conhecer da televisão e da comunicação e do teatro, né? Este Miguel Dias. Gostava de estar com o homem. E tem pinta. E eu lembro que uma vez ele estava a apresentar um concurso na RTP, que já não me lembro qual era. Isto é dos nossos tempos, pá. Emissora Nacional. Arraldo e Vitória, 46, 48. Está constipado. Achim! E ficou mal de repente. Achim! Porque não teve cuidado, porque foi imprevidente. Conheceste a voz que disse Rádio Vitória 46, 48? Para João Baião. Eu conheci. Pronto, gostava de conhecer este homem. Achei muitas coisas que ele dizia, parecia eu falar, e experiência dele, que parecia experiências já passadas, vividas com ele. E lá vou eu recordar. E então, agora explico porque é que escolhi 3 músicas que me fizeram recordar, porque o mote foi o Miguel Dias, a entrevista dele. Fui buscar o Mercurial Cromos, fui buscar tempos de teatro antigo, fui buscar tempos que teatro musical dava na RTP com frequência. E então, está a pensar, teatro musical, música, RTP, pumba, escolhes. Tu, escolho eu. E então trouxe aqui 3 músicas, umas mais que outras, relacionadas diretamente com a RTP e o nosso passado, não é verdade? O nosso passado, sim senhor, o nosso passado. Gostaste? Então vamos embora, está bem? Gostei, pronto. Vamos ouvir os Mercurial Cromos com essa grande melodia. Ah, ainda há outra razão. Esta que vamos ouvir faz-me lembrar tempos como os Fúria de Açúcar, que nesta altura também, se calhar até foi mesmo no mesmo ano, um ano depois, cantava música como Eu sou o gay, gay, dos metriquinhos, brinco com as bolas, como o cagaças, que fazia acordar quase todos os dias, era essa música, e esse também ouvia-se muito na rádio na altura. Chama-se O Camionista Cantor, vamos ouvir de seguida os Mercúrio. O Camionista, sou o maior. Miguel Dias e os seus Mercúrio Cromos. Tenho muitos galhardetes, bonecos e bandeirinhas. Tenho muitos calendários com paisagens de babinhas. Tenho muitos amuletos para que a estrada me ilumine. Tenho sonho, tenho cama, a minha casa é a cabine. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Tenho 24 rodas e cavalos para puxar. Tenho um rolo de papel para quando me quero assoar. Tenho duas tatuagens, muitas curvas por fazer. Uma diz amor de mãe, a outra diz talvez. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Tenho sono, tenho fome, mas nunca quero parar. Só não sei porque é que encosto quando vejo um pulgar. Tenho braços bué da fortes, que é para agarrar no volante. Mas sinto logo uma fraqueza quando ligas o cantante. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista. Sabes quem estava a rir? Não. Teresa Guilherme. Hã? Vamos embora, tenho que ir lá achar. Se que alguém do... Olha. Eu nunca vi isto. O Paulo Vitinho está na Líbia, o repórter do RTP. Sim. Está a falar de, em direto com um coisa no ouvido, deve ser no telemóvel, com um microfone, dois microfones à frente, e está deitado. Olha para lá o som. Não ouve se ele está deitado com o som. Está bem, mas... Isso movimentou bastante bem para a cidade, apesar de quando chegámos aqui só termos visto forças dos... E está deitado? Ah, eu acho que ele está a proteger. Sul, passando pelas montanhas até chegar aqui, só que não se imaginaria uma situação destas. Há bocado houve de facto aqui um intenso tiroteio. A imprensa internacional, já que vocês não conseguem ter a ideia, mas atrás da câmara está uma imensa parafernália de câmaras de televisão, de jornalistas, de cabos, de satélites, e portanto houve de facto aqui um ataque, um sinal de que Gaddafi ou as suas forças ainda têm uma palavra a dizer, pelo menos é isso que parece ter surgido com esta atuação nesta altura aqui de Tripoli. Bom, tu fizeste a viagem nas últimas horas da feira e... Estás na escola? O que é que tu encontraste? Sei. Qual é? Bem, foi lembrar a guerra do Iraque, foi lembrar aquela coisa do Carlos Fino. Que foi o único a acompanhar em direto o início. E as antiaéreas começaram a separar. Pois é. Bem, estás a falar de qual guerra? De 91 ou de 2003? Não, não, de 2003. Pois, também eu vi nessa altura. Estava a ver. Sim. Acordará às 6 da manhã. Bem, eu escolhi precisamente os Fura do Açúcar. Ah, eu vou falar neles. Pois, sei como comecei a rir. Escolhi precisamente os Fura. Quer dizer, os ouvintes não repararam. Tu reparaste? Quer dizer, não, não reparei. Ao contrário, tu não reparaste, os ouvintes repararam. Ah. Olharam a minha cara e repararam que eu estava a rir. Pois. Bem, eu escolhi a música com o nome de Na Marinha. Ainda não vi. Uma música do álbum Azul Banana. Sérgio Village People. É? Também já falei nos Village People hoje, indiretamente. Eu sei. Por causa do... É muito giro ser da... É. Então escolhe, explica lá a tua escolha, a última deste programa. Bem, escolhi esta música porque, olha, foi uma das músicas, foi um dos vídeos melhor classificados pelo Sol Música. Ah, no ano de 1999. Depois... Bem, qual é a música de Fura do Açúcar? Mas depois... Na Marinha. Ah, já disseste. Oh, é. É, enfim. É isso. Idade. Pois. Está a chegar lá. Pronto, escolhi essa música por isso, porque achei a versão muito engraçada, muito bem conseguida, aliás. É uma versão bem diferente, muito bem conseguida, e uma coisa levada a sério. Não é? Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, foi uma coisa que eles fizeram, uma letra, que levava aquilo a sério. E segue. A tal ponto da própria Marinha ter levado lá a música. Mas porquê? Porque a música, no fundo, é um incentivo para as pessoas se alistarem na Marinha. Ah, isso é verdade. E então a Marinha, na altura, uma homenagem aos Fuga do Açúcar, quiseram levar a música, pronto, à Marinha. Pronto. E levaram? Levaram. Não sei se os Fuga do Açúcar... E gostaram? Parece que sim. Os que estavam lá, os que... Pronto, quantos que estavam a listar, parece que... Gostaram, pronto. Os que se tinham listado há pouco tempo, digamos assim. Então os Fuga do Açúcar que também gostaram. Gostaram muito da ideia. E alinhavam. Alinhavam. Como quem alinha na antena BS, eles também alinhavam. Pois. Pronto. E foi esse o motivo. Ah, e porque sabes que há uma coisa muito curiosa, que é, na altura, eu repagava muito nas cores dos videoclipes. E então... Sim, sim. Claudinho, visivelmente não há condições para continuarmos este direto. O juiz da FTP, enviado especial, ali de tentar uma posição de segurança, depois de simplesmente os tiros à volta deste hotel onde estão os juízes. Não, já. Tudo indica que serão forças. Ele estava a falar e de repente começou a desviar-se, a baixar-se por causa dos tiros. Sim. E esses são as minhas condições para fazer teatro. Eu amo fazer teatro. Pronto, então como eu estava a dizer, porque tentar manter o ritmo, porque isto é uma coisa que me deixa particularmente tenso. O patrão da Apple demitiu-se dos computadores. Pronto. O Steve Jobs. Sim. Mas como eu estava a dizer, por acaso, estas são coisas que me deixam particularmente tenso. Eu estou, ainda estou a brincar, porque o meu papel é mesmo esse, agora aqui é brincar um bocadinho. Mas por acaso, são coisas que me deixam particularmente tenso. Não ansioso, não é isso, mas particularmente tenso. Porque, sabes, dá para pensar que tu estás aqui, nós estamos aqui, temos a janela aberta, temos uma casa, um teto onde dormir, temos sol, eles lá não têm praticamente nada, tigos, armas, stress, muito stress. É daqueles coisas que não devemos queixar a vida que levamos, quando lembramos de gente assim. Pois, sim, apesar de termos os nossos problemas, mas é uma coisa... Então volta lá à Maguinha. Pronto, à Maguinha. Pronto, e é esse o motivo. Ah, porque na altura reparava... Demora muito, isso vai desligar reparava... o computador. Hã? Não demora muito, que aqui o computador vai desligar, depois já não posso fazer o coisa. Ah, e o teu? Sim. Pronto, e então, pergunta é isso, porque eu na altura repagava nas cores dos videoclipes e achava engraçado, porque era muito azul, e eu gostei da cor do videoclipe, era azul, um azul claro. Pronto, e é isso. Muito bem. Outra coisa que ele me apareceu comigo, estava a falar agora, muito observador, ainda não também falámos disso, não foi? Falámos. Houve uma cena da telenovela Vingança, que ele tiveram de interromper porque o Nicolau Braga estava a falar para ele, ele a fazer de advogado, e ele lá sentado na mesa e estava a falar só a dizer as deixas, não estava a representar. Estava assim parado, a olhar para o Nicolau e só a falar. Pararam a cena e ele, pá, vocês desculpem, Ó, Nicolau, eu estava a olhar para si, você representa tão bem que ele estava na cena. Estava na cena e perdeu-se a observar o Nicolau, a aprender com ele. Que espetáculo. Bom, as escolhas de hoje foram Conta Informação com Sonsarmente Brilhante, Herman José Canção do Beijinho, Paco Bandeira, Som do Mendigo, Paco Bandeira, um livro chamado Inês, Mercúrio Cromos, o Caminista Cantor, e Fúria do Açúcar com Na Marinha. É com orgulho que digo que as últimas 12 músicas das escolhas de hoje foram todas portuguesas. Uau! Já na semana passada as 6 melodias foram todas usas e hoje também. Se bem que na semana passada tivemos o Carlos Pastragato que eu tinha que meter no espanhol a cantar na feiticeira lá com o homem. Ah, feiticeira! Mas as músicas são portuguesas e então 12 seguidas. Já acho que nunca tinha acontecido. Acontece agora. Senhora, manda outra palma. 12 seguidas. Espera lá que eu já me despedi, vou-me embora, vou almoçar. Lanchar! Está para lanchar. Ouvintes, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Ouçam os quadros que eu vou gravar, que já está na desde ontem. Pois, está na desde ontem. Pois. 1993. Se não me enganar, na colocação do link. Ouçam só um bocado dessa, até um grande propósito. Estou a brincar. Ouçam os programas todos do Carlos, que também são bons. Depende dos programas. Não são. Está bem, se diz que sim. E agradeço. E ele trará novidades para breve. Ah, é? O Carlos Bonaparte sobre a rádio. Talvez tenhamos novidades na nossa estação. Ah, exatamente, acho que sim. Pois é, que isto que está a trabalhar, trabalha. Percebeste? Percebo. Pois. Vamos lá embora, quero almoçar a lanchar. Pois, sim. Jantar, isto é que já acorda de jantar. Pois é, isto... Se vais lanchar às 7h30 da tarde, pois quer dizer... Tá. Ao tempo que a gente já falou, deve ser quase 8 da noite. O ponteiro estava atrasado. Tá? Pois, é, isso é. Compreendo-te. Ouvintes, boa tarde para todos. Fiquem bem, até ao próximo. Vamos ouvir na baguinha. Ah, temos que fechar, ok. Temos que fechar como começamos. Caros telespectadores, obrigado pela sua preferência. Se bem me lembro, voltamos na próxima semana, à mesma hora, no mesmo local e, espero eu, com a mesma companhia. Muito obrigado, um bem-aja a todos. Onde tens prazer, viajas de verdade, conheces exotismos sem par. Onde podes tornar os sonhos realidade, seja em terra ou no mar. Onde aprendes ciência e fazes desporto, pesquisas oceanos a fundo. Inscreve-te na banda, veste a farda branca e vem daí explorar o mundo. Na marinha podes navegar os 7 mares. Na marinha paz na tua alma vais ganhar. Na marinha vem descobrir novos lugares. Na marinha, na marinha, na marinha, junta-te aos teus companheiros. Na marinha vem defender a tua bandeira. Na marinha a tua pátria está primeiro. Na marinha, na marinha, se gostas de aventura vai, vai-te alistar. Dirige-te a um recrutamento. Não hesites mais, só tens a ganhar. Não percas nem mais um momento. Se fores muito jovem para poder entrar, espera, não vais desanimar. Pois tenho a certeza, haverá sempre marinha protegendo terra e mar. Na marinha podes navegar os 7 mares. Na marinha paz na tua alma vais ganhar. Na marinha vem descobrir novos lugares. Na marinha, na marinha, na marinha, junta-te aos teus companheiros. Na marinha vem defender a tua bandeira. Na marinha a tua pátria está primeiro. Na marinha, na marinha, vem ser